Acordes perfeito maior, perfeito menor, sétima maior, sétima menor, sétima dominante e inversões. Três séries de oito acordes. Segunda série de oito acordes. Terceira série de oito acordes.